Projeto X Podcast. A mais um Projeto X Podcast. O nosso tema dessa semana é um tema muito especial. É um tema que causa muitas emoções diferentes. É um tema que nos transporta por histórias diferentes e que pra nossa equipe que tá aqui agora é uma coisa muito importante, que a gente já falou em outros momentos, mas pela primeira vez a gente vai falar desse tema, dar atenção devido, destaque devido. Nós vamos falar hoje sobre Mega Man. Não. Ah. Nós vamos falar hoje sobre games, mas não sobre games no geral. Mega Man. Caraca. Nós vamos falar sobre trilhas dos games e a gente vai ignorar o cabeça durante toda a gravação. A ordem é ignorar o que a cabeça fala, ok? Beleza. Não, cara. Eu quero que vocês saibam que, assim, o meu gosto é relativamente duvidoso. E se vocês perceberam, eu nunca gravei nenhuma playlist por causa disso. Então, ó. Ainda. Não me responsabilize. Ainda. Cara, Kiba, a gente já teve o DR na playlist. Deixa pra lá. Nada tá abaixo disso. Esperem que tenha Amado Batista em uma playlist que vai sair em algum momento. Não, mas, cara, vocês não têm o Kiba na playlist. Ainda. Eu sou a Adri e uma boa música de game é aquela que faz você chorar sendo que você não jogou um minuto sequer do jogo em questão. Tema do Zero, quando o Zero morre no Mega Man. Nossa, olha o spoiler. É um spoiler de, sei lá, alguns anos atrás, né? Aqui é o Cabeça e as trilhas sonoras dos jogos nos ensinaram uma coisa. O tema do Guile vai com tudo. Tudo. Cara, qualquer coisa. Qualquer coisa. Essa música é melhor mesmo. Você vai fritar um ovo, aí você coloca a parada lá, aí, caraca, fica muito bom. Fica épico. Fica uma fritada épica de ovo. Não, toda vez que eu escuto essa música, eu lembro do Pastor Pilão. Toda vez. Toda vez. Que o Pastor é o Zangief, mas o tema do Gaio. Porque foda-se, né? O tema do Gaio é o que vale. Eu sou o Flávio Kiba e a melhor música pra mim tem a letra Alibaba e Jigglypuff. Ah, é essa aí que eu tava querendo lembrar. Alibaba e Jigglypuff. E hoje a gente trouxe também convidados muito especiais pra poder enriquecer a nossa discussão. Por favor, meninos, se apresentem. Especialistas. Especialistas. Que manjam mais do que a gente, claro. Eles fazem isso toda semana, quase. Oi, eu sou o Snake. Tudo bem? Como vai você? Tudo bem, cara. Cara, eu não pensei na frase da introdução, enfim. Foda-se. Tá tudo bem. Zabuza, vai. Aqui é o Zabuzeta e... Pablo, qual é a música? Nossa! Não. Aí ele vira de lado, põe a mão no rosto, assim, vai passando. Aquela flor pintada, tá ligado? Começando esse nosso cast, antes de entrar realmente nas músicas em específico, a gente vai bater um pequeno papo sobre a importância da trilha sonora para um jogo. Que muitas vezes é uma coisa que passa meio batido, que algumas pessoas até não dão o devido valor, mas é algo importantíssimo para a construção de qualquer experiência dentro dos videogames. É, nesse caso que a gente pode colocar assim a trilha sonora, é porque hoje em dia ela é muito visada, né, normalmente, porque a gente tem como parte integral do jogo, mas os jogos iniciais não começaram com trilha sonora. É, jogos muito antigos que nem os Space Invaders da vida, umas paradas assim, não tinham música ainda, né? Eles tinham efeitos, mas eles não tinham uma música de fundo. Exatamente. As músicas começaram a aparecer quando, basicamente quando começou a era dos 8-bits, né? Que foi os jogos um pouquinho melhores, porque aí você tinha capacidade para colocar uma música. E normalmente não era tipo, que nem a gente vê hoje, cada cena tem uma música diferente. Era a mesma música o jogo inteiro. É, repetida e às vezes o cara só mudava um pouquinho a velocidade pra aparecer uma música diferente, né? Pra não dar a ideia de que era repetido. Sim. É, e os primeiros jogos que tiveram isso foram coisas bem antigas, que nem o Pac-Man lá atrás, o Pole Position, coisas muito, muito velhas. Pole Position. Pole Position, cara. Excelente. É que nem vocês falaram, né? A música era... Se tinha alguma trilha, né? Um tema que você pega e guarda, ele tinha no máximo uns 10, 15 segundos, assim, que passava na introdução e depois tinha aquela trilha que se repetia durante a fase e eternamente, né? Até você fechar aquela fita. Mas isso também entra no quesito, né? Tipo, se você vê a diferença que tem das músicas, quando surgiu os primeiros jogos em CD, né? Então você tinha mais capacidade de colocar mais músicas, né? Exatamente, do que colocar no cartucho. E por conta disso, né, você também... É até um paralelo, vou dizer paralelo, mas assim, tipo, em questão de qualidade, até mesmo dos computadores. Antigamente tinha os kit multimídia, né? Antigamente não tinha kit multimídia e o próprio CPU, né? Tipo, o seu gabinete só tava emitindo um som muito louco pros jogos. Você lembra disso? Verdade. Era muito foda. Não, era muito foda. Sim. Mas a coisa começou eu vou defender o meu lado, como sempre, né? Qual que é o seu lado? Nintendão. Meu lado é Nintendão. Miyamoto. Que a coisa... Miyamoto sorriu. Não, que a coisa começou a ficar mais bem feita, vamos dizer assim, no NES, né? No Nintendinho. Você tá usando um argumento muito falho, porque NES... Objection! Foi um dos consoles... Não é muito falho, é que foi a palavra errada escolhida por mim. Tá tudo bem. Mas, assim, é que o NES, ele teve uma popularidade muito grande, né? Foi bem na época que teve uma bolha no mercado dos games, e só a Nintendo mesmo com o controle no mercado, então por isso que a gente lembra muito mais jogos por conta disso. Exatamente. Na verdade, tem consoles anteriores que já tinham uma boa capacidade, mas foi eles que começaram a colocar músicas loucas e que você viciava na melodia do tempo inteiro, que a gente sabe até hoje, né? E aquela coisa também, assim, questão de console, uma parada que a gente não tinha, não pensava, né? Quando a gente é pequeno, pensa que só existe Curitiba, a nossa cidade, e é tudo igual, né? Exatamente. Por exemplo, o Madruga, um colega nosso do Rio de Janeiro, ele falou, ele teve mais contato com Sega, Neo Geo, do que com o próprio Nintendo. Olha aí. Sim, o exemplo disso que teve, né, que a gente até comentou assim, tipo, pra nós aqui, por exemplo, jogos de fliperama, sempre o caso de sempre ter, por exemplo, o Marvel's Capcom, as coisas mais da Capcom. E pra ele, lá no Rio de Janeiro, onde ele mora, era sempre a questão do contato com jogos GOF, SNK, né? Então, tipo, você vê essa questão cultural regional. E a gente tá falando do Brasil, que até hoje tem um problema sério de distribuição de qualquer tipo de mercadoria. Nintendo mandou um abraço, né? Valeu, falou, obrigado pelo peixe. Exatamente. Porque é nessa hora que eu vou colar, pra quem está reclamando, colar o comentário do Kiliano, que eu achei genial. E qualquer incentivo o mercado nacional com o meu PS4 do Paraguai, com meus jogos comprados nos Estados Unidos, né, e a minha conta americana. Um beijo pro Rod, né, que pô, é o maior troll. Caraca, de... velho. O Rod é o maior troll de Nintendo do universo. Cara, hater pesado, velho, daquele. Sim, pesado. Aquele assim que não pode falar Nintendo que ele já começa a peidar, tá ligado? E aí, é o que eu tava falando assim, que realmente as cidades recebiam materiais de acordo com a nossa loucura alfandegária. Então, pô, devia ter estado que era muito mais fácil chegar uma máquina do Neo Geo do que uma máquina da Capcom, por exemplo, entendeu? É, não, mas eu não tô pensando nem na questão Brasil, né? Esquece o Brasil. Eu tô falando na questão histórica... Quem liga pro Brasil? A Nintendo não. É, exatamente. A Nintendo não. Eu tô falando uma parada bem cultural lá atrás, né? Sim. Que você tem aí, por exemplo, não tem como deixar de falar o Super Mario Bros. O Mario Bros, né, na verdade. Sim. Que foi o primeiro jogo que viciou todo mundo em música de videogame. Cara, Mario, ele é mais conhecido que o Papai Noel. Toma essa. Você tem uma ideia. Na verdade, fica Jesus e Mario. Obriga. Não, pera, Mario e Jesus. Primeiro Mario, depois Jesus. Caralho, olha o que eu tô falando. Aí o inferno não, né? O inferno não tava garantido, não. Agora tá, com certeza. Agora fechou. Agora GG. Partiu o inferno. Mas por que tem dois mexicanos na briga? Nossa, cara. E como assim, cara? Tudo nome de mexicano, Mario, Jesus. Jesus. Jesus. Oh, Kiba, continue, por favor, seu raciocínio, pra gente não cortar de novo. Eu perdi o raciocínio, vai. Então, deixa eu falar. Então, beleza. Mas além disso, a gente fala, claro, do Mario, que é 90% de quem joga videogame teve acesso em alguma hora, mas você pega franquias como, por exemplo, o Castlevania, ou o próprio Metroid, que tem músicas marcantes dessa época do NES, que, assim, era uma coisa inacreditável. A composição que os caras conseguiam fazer com a capacidade técnica da época é algo fantástico. A gente vai estar tocando algumas delas, mas você pega até, por exemplo, você tem Double Dragon, você tem o Tartarugas, velho, Tartarugas 3, se não me engano, que é fantástico. O próprio Kirby já tinha trilha sonora nessa época. Não, mas o próprio Legend of Zelda, que a trilha sonora é reciclada até hoje, né, cara? Até hoje a gente tem novas versões da mesma música, né? E não ruim, se você pega aquele CD que veio junto com o Skyward Sword lá de X anos da franquia. Orquestrado, 25 anos orquestrado. Aquilo é genial. Aquilo me dá arrepios até hoje. Ah, uma coisa assim que, nesse período de transição, Nintendinho era 8 bits pra 16 bits, você também já viu uma escala muito grande na qualidade das músicas, né? Até questão, assim, que existe um comparativo entre as músicas, por exemplo, de jogos que saía tanto para Super Nintendo quanto o Mega Drive, que no Mega Drive tinha um chip de música melhor, né? Algumas, para alguns jogos. Se você reparar, tem, tipo, alguns jogos com músicas melhores. Tipo, tem um excelente trabalho, por exemplo, em jogos exclusivos da Sega mesmo, né? Por exemplo, o Sonic mesmo, que tem uma trilha sonora fantástica. Sega! E isso é um detalhe, né? Que alguns jogos pegavam 1/8 capacidade de cartucho para colocar esse Sega de introdução, tá ligado? Caraca, um oitavo pra botar essa parada do maluco falando sério. Sério, assim, é muita vontade de querer fortalecer a marca. Não, mas é que essa entrada do Sega, ele tinha vários canais, porque são várias vozes falando, né? Isso consome uma memória absurda. Quanto mais canais, mais complicado. Hoje, pra nós, né, não é nada. Mas na época devia ser um absurdo, né? Exatamente. E é nesse momento que a gente começa a perceber que a trilha sonora, ela pode fazer uma diferença muito grande na sua experiência jogando videogame. Eu vou citar novamente, vou repetir um título, mas assim, você jogar um Castlevania sem aquela trilha criando o clima pra você, perde metade da graça, hein? Da mesma forma que hoje você não imagina jogar Mario sem a música ou jogar Zelda sem a música tema. É o que eu falo do Smash Bros. Também. Apesar de ser bem mais recente, né? Vamos dar um pulo aí na música. Apesar de ser bem mais recente, o Smash Bros. Ele tem aquela parada. Que se não fosse aquela introdução de uma batalha mundial ocorrendo no mundo dos videogames, o jogo não seria a mesma coisa. Acho que a música, ela é muito importante pra fazer com que você se interesse em jogar aquilo. Com toda certeza. Que a gente pode falar é que a importância da música, da trilha sonora, ela tem uma raiz biológica, porque a gente sabe que uma das formas de arte que emociona mais, que toca mais o ser humano é a música. Inclusive até por questões de áreas cerebrais, que a área relacionada à audição tá mais próxima da área das emoções e tudo mais. Então é claro que você incluir um elemento sonoro, você incluir um elemento auditivo que seja relevante, que seja importante, que tenha relação com aquilo que você tá querendo passar, com a mensagem que você tá vendendo, é claro que a importância disso é enorme. E não demorou muito para os desenvolvedores de games, assim que a tecnologia permitiu que eles se utilizassem dessa característica, é claro que eles iam ter que incluir isso, porque quando a gente fala de um jogo, a gente tá falando de uma experiência audiovisual que ela tem que ser completa. Para ela poder realmente ser marcante, ela não vai poder mexer apenas com um sentido seu. Ela tem que brincar com todos os outros, não tem? Então, é claro que quando você inclui um elemento sonoro, e um elemento sonoro que seja relevante, que seja importante, que seja marcante, você vai proporcionar pro seu jogador, pra pessoa que tá consumindo a história que você tá vendendo, uma experiência muito mais legal. Eu vou dar um exemplo, que eu sinto assim, se vocês pegam um jogo, vamos dizer, The Sims, vai, vamos pegar o exemplo mais banal de todos, The Sims. Vocês conseguem jogar The Sims no mudo, com a música mutada, com os efeitos de som mutados? Então, é que nunca joguei The Sims, então não sabe como que é, né? Minha mãe joga, seu argumento não é válido. Chama sua mãe aí, Okiba, bota sua mãe no headset. Tem outro exemplo, Dre? É que assim, pensarem num jogo bem banal, eu pensei no The Sims porque, tipo, é o jogo mais trivial, mais banal que eu consigo pensar, porque, bom, é um jogo de vida. Cara, agora você imagina o primeiro Tetris no Game Boy, com seus menos de 8 bits lá no Game Boy, pra você fazer a música acelerar enquanto você tava perdendo o jogo. Imagina a dificuldade pra fazer isso. Provavelmente foram 8 engenheiros pra conseguir isso. E detalhe, não é só a música tocando. Tá, beleza, é a mesma música sempre, é, mas conforme ela vai acelerando, você vai acelerando também. Uhum. Então aquilo, a música tá presente no jogo. Sem a música não é a mesma coisa, entendeu? A experiência muda muito. E eu tô falando de um joguinho sem história, tô falando de Tetris, entendeu? Que tem a música russa mais maneira da história. Exatamente. Ou então, Super Mario, você sabia que quando mudava a música daquelas fases ensolaradas pras fases de caverna e tudo mais, você vai sendo criado e você vai sendo levado pela música e pelos efeitos de som? A gente tem que falar também dos efeitos de som, porque eles são importantes. É até por isso que eu falei do The Sims, porque no caso, o elemento musical é um pouco menor, mas o elemento de efeito sonoro dele, sem esses efeitos de som, você não se sente tão parte daquela coisa. E não só isso, além do efeito de som ter que ser relevante para o jogador, ele tem que combinar com a música que tá tocando no fundo. Então assim, você vê, por exemplo, um efeito de pulo do Mario, ele tem que combinar com todas as músicas do jogo. Exatamente. Assim, pode parecer muito banal pra gente, mas vocês imaginam o processo criativo que foi pra desenvolver isso? Porque assim, nada que tá num jogo, nada que tá numa história tá lá por acaso, entendeu? Então precisa de todo um planejamento, de todo um processo de criação pra fazer com que as coisas estejam no momento certo, pra que elas funcionem da forma que precisam. Mas até um exemplo que eu acho que eu já vi, ou agora eu acho que foi até o Snake que já comentou em um outro podcast que eu escutei, peço desculpa e vou copiar a sua fala. Vamos ver. Um efeito muito interessante que realmente funciona nessa questão de você criar um clima, é a própria questão do Mario, quando fica com o tempo curto. O tantarã, que é que você acelera. Você fala, caralho, agora fudeu. Bora, cara, tá, a fase tá acabando. Sim! Vai pegar a estrelinha depois. E se você não está ouvindo a música enquanto você joga isso, você não percebe que o tempo tá acabando. Exato. E outra coisa que eu ia comentar é que falaram assim, né, que a música, ela ambienta todo o cenário do jogo. jogador, né? Por exemplo, no Metal Gear, no primeiro, por questão de limitação, né? O jogo tem 5, 6 horas, eu não sei quantas horas de jogo que tem, e é a mesma trilha sonora de cabo a rabo. Só que eles pecaram pra esse lado, né? Eles decidiram matar a trilha sonora do jogo, tanto que depois eles conseguiram recuperar isso, né? No Metal Gear 2, tecnologia melhorou, tudo, então eles conseguiram implementar uma necessidade ali, né? Porque, pô, imagina você escutando 5 horas a mesma trilha sonora, sendo que é um jogo difícil pra cacete. Então, tipo, é uma, quase uma lavagem... Chega uma hora que você pega nojinho da música, né? Sim, o Luke, um amigo meu que teve essa coragem de fechar esse jogo, ele mutou, botou outra música de fundo pra só continuar jogando, sabe? Esse é daquele tipo de jogos que você ouve podcast enquanto joga, né? Porque você sabe como que é. Exatamente, porque não tem efeitos sonoros pra poder implementar a trilha, né? Isso, até eu vou puxar o assunto aqui, que é o seguinte, às vezes eu já conversei com algumas pessoas que elas jogam videogame em Skype, ou jogam videogame quando escutam podcast. Claro, tirando, obviamente, sei lá, vou jogar um jogo que é, alguns poucos jogos, eu não consigo, eu me sinto mal jogando o jogo no mudo. Seja qual jogo for, eu me sinto incompleto. A única coisa, o único jogo que eu aceito jogar no mudo é Candy Crush, cara. Não, mas só... nem é jogo, né? Não é jogo Candy Crush, não fode, Dri. É que tem jogo, assim, que, por exemplo, às vezes você tá tanto na galera, você não quer escutar tanta música, né? Por exemplo, ah, se é um jogo multiplayer competitivo... É claro, você tá jogando um Smash, um futebol, você tá brincando, mas, por exemplo, às vezes o cara tá jogando um jogo com história. Por exemplo, eu tinha uma época que eu tava, quando eu tava jogando Portal 2, pra você ter uma ideia, na semana que eu tava jogando, tinha um brother meu que todo no dia à noite que eu tinha o tempo, ele queria conversar no Skype e eu queria jogar. E eu não conversava com ele, cara. Eu não queria jogar Portal 2 conversando com ele sem ouvir a música, sem ouvir a trilha. Você precisa da interação. Não funciona sem ela. Exatamente. Né? Então eu me sinto mal quando eu vou jogar. Claro, tem jogos, como o próprio Zabuzeta citou, tem situações e tem jogos que isso você pode deixar pra lá por bem de uma situação ou de uma imersão, mas no geral, eu não gosto de botar no mudo, porque tá faltando alguma coisa, entendeu? O jogo não é só jogar e terminar aí do ponto A ao ponto B, matando os inimigos, seja lá o que for. Você tem que ter a experiência completa. E fora que você tem casos aí, pelo menos no mundo Nintendo, né, que é o que eu tenho mais conhecimento, de que a música ficou tão importante para o jogo, que o cara que fez a música virou o diretor do jogo, né? Uhum. Olha aí. E você tem muito disso acontecendo no próprio Pokémon. O Pokémon Red e Green, as músicas foram compostas pelo Masuda, que hoje é o diretor da série, né? E até hoje as músicas são excelentes, inclusive em todos os seus remakes e versões rock, pop, funk, tudo que existe por aí. Se eu não me engano, eu não lembro se o diretor do Zelda é o Koji Kondo. Ainda é o Koji Kondo? Se for, é o mesmo esquema. Eu acho que é. Koji Kondo, pelo que eu lembro, ele é mais pra jogos da franquia do Mario mesmo. Não, mas o tema do Zelda foi ele que fez também, né? Sim, no começo sim. Mas então, aí que vocês veem que eu acho que entre todas as pessoas que estão ligadas no processo criativo de um jogo, quem tem que manjar mais do conceito daquela história, eu acho que é o cara que cuida da música. Exatamente. Porque pra você poder transportar um conceito pra músicas muitas vezes instrumentais, você tem que ser bom. Você tem que entender aquele conceito mais do que, sei lá, o cara da arte. Não, hoje em dia a gente fala muito, e é até premiado, a gente fala, por exemplo, de trilha sonora no cinema. É algo que é premiado, que faz uma puta diferença, e às vezes a gente esquece, por exemplo, de dar o devido valor à trilha sonora no videogame. Que, cara, a gente tá trabalhando com todo o mesmo conceito por trás. Exato, eu acho que no caso do jogo é ainda mais importante que a trilha seja foda. Exatamente, não, eu acho que no jogo é muito mais importante, porque assim, no cinema, você tem lá o filme que tem começo, meio e fim. O jogo, por mais que ele tenha, vai, 12 horas de jogo, você não vai demorar só 12 horas pra jogar naquele jogo, você vai passar mais tempo. Então a música vai ficar mais tempo com você, então é mais importante ainda. Exato. Eu no meu ponto de vista. Aproveitando esse gancho aí que vocês puxaram do cinema, tem um compositor que eu acho muito bacana, que é o Michael Giacchino. Pra vocês terem ideia, a gente vai falar sobre Medal of Honor, mas ele fez trilha sonora de Medal of Honor, Call of Duty, Black, cara, é muito legal. O Black é fantástico. Hoje a gente tem também duas vertentes nessa parada da trilha sonora de música, né? Que a primeira vertente é o cara que faz o tema, no cinema acontece do mesmo jeito, é o tema daquele filme, daquele jogo, e o cara que faz a trilha sonora que acontece durante. Porque o tema, ele é assim, ele acontece ou antes, né? No caso do jogo, ele vem antes, que é normalmente a abertura... É uma assinatura, né? Sonora é, pra você putar essa música de jogo tal. É o main time, né, que eles falam. É o tema do jogo. É o time dos homens. É o time dos homens. Exatamente. Isso. Porque esse main time, ele tem que criar o clima, né? Que é o caso do Smash Bros, que eu falei. E tem o tema do jogo em si, que são várias músicas que vão tocando durante o jogo pra criar os climas durante cada parte da história, né? O compositor, ele tem que ter uma sensibilidade pra saber interpretar o que aquele jogo, aquele filme, aquela animação tem pra passar. E com isso, construir algo que não pode sobrepujar, não pode ficar maior, mas tem que complementar. Sim. Ele tem que fazer um trabalho de soma. Então ele não pode competir com o filme, ele não pode deixar o filme, jogo, na mão, exato, mas ele tem que completar e melhorar. É, ele tem que caminhar junto, né? Sim. Tem que caminhar junto. Só, vale lembrar uma coisinha. Medal of Honor foi feito pela DreamWorks, DreamWorks, Steven Spielberg, Band of Brothers, cara. Sim. Caraca, Band of Brothers, mano! Olha aí, que volta! Ó, DreamWorks, a Segunda Guerra Mundial, mandou um abraço, né? Foi eles que começaram essa praga, entre aspas, nos games. Caraca, é verdade, né? Jogos de Segunda Guerra Mundial. Não, eu quero ver jogos de Segunda Guerra Mundial. Não aguento mais robô gigante, não aguento mais arma que voa. Pior que eu tenho saudade, vamos botar uma hashtag, www... hashtag, hashtag bora matar Hitler. Não, www2... Vocês falaram de Segunda Guerra Mundial, agora eu lembrei de um que não é da Segunda Guerra Mundial, que é o da Primeira Guerra Mundial, que é o Valiant Hearts, né? Caraca, que, é verdade. Sim, que é o, muito que, assim, bom. Esse é um outro exemplo, que às vezes, não apenas você criar elementos novos pra sua trilha, pode ser interessante. Quem jogou o Valiant Hearts vai perceber que usou muitas faixas clássicas, de música clássica. Eu não vou saber os nomes agora, porque eu não manjo merda nenhuma de música clássica, mas... são faixas bem conhecidas. Claro, tem as composições originais pro jogo, mas elas incorporaram elementos que já são conhecidos da cultura comum pra poder adicionar, entendeu? Que é o que a gente vê isso em jogos assim, que resgatam músicas antigas, a gente vê em jogos que releem suas próprias versões em outros jogos da franquia. Um Beijo Baioneta e o Fly Me to the Moon. Caraca, Fly Me to the Moon. Chavasca voadora. Que isso, meu? Fly Me to the Moon com Chavasca voadora. Você nunca jogou Baioneta, Dri? Não. Você ia adorar, porque ela é tipo realmente uma mulher independente que fica jogando a chavasca dela na cara de todo mundo. E ela fala inglês britânico. Cara. Ela atirando as pessoas com a chavasca, Dri. Caraca, que libertador. Não, mas libertador, você vai ficar atento no que eu vou falar. Esse jogo, existe um modo de você jogar com uma mão só. Então, existe um risco muito grande. Que merda. Depois acabar a água na cidade, ninguém sabe por quê, né? E eu preciso dizer que eu gosto muito de Bayonetta. De verdade, do fundo do meu coração, eu acho muito bom, cara. Ainda bem, né, cara? Eu pensei que você ia falar que gostava de jogar com uma mão só, né? Não. Ah, isso ele não vai falar assim no aberto, mas fica subentendido, né? Não precisa ser afirmado com todas as letras, sabe? Mas você tem também o trabalho de arte que a música faz, ainda dentro do Bayonetta. Vamos falar, por exemplo, o Bayonetta, ele tem uma pegada toda de monstros, um negócio meio mágico. E você tem uma trilha sonora que ela, em teoria, não tem nada a ver, tanto um quanto dois, não tem nada a ver com a proposta do jogo, mas ela cai tão bem naquela proposta que fica bom. Você tem um jogo com a história mágica, tipo uma história mágica com monstros e tal, e você tem uma trilha sonora de pop. Sim. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, um jogo que tem quase a mesma premissa, quase a mesma jogabilidade, mas que tem uma trilha sonora na outra ponta, Devil May Cry. Se você for parar pra analisar, claro, um usa chavasco, o outro não usa camisa, são coisas diferentes. Né? Nós estamos falando exatamente da mesma coisa. A proposta é a mesma, né? Mas são jogos que tem uma estrutura muito parecida, uma temática quase que muito parecida, e tem trilhas sonoras opostas. Não, não é tanto assim. Ó, eu vou dizer assim, eles têm trilhas sonoras de pegadas diferentes, mas todas elas voltam pra uma ação. Sim, claro, sim, claro. Entendeu? Mas o tipo de música, você não precisa generalizar. Por exemplo, não quer dizer que todo jogo hack and slash de demônio vai ter aquele hard rock, heavy metal, headbanger. Mas se você pegar o jogo sem a trilha sonora e você pegar só a trilha sonora, você não consegue encaixar os dois. Mas quando você vê os dois juntos, você vê como encaixam bem. Queria só fazer uma observação, né, que alguns jogos, algumas trilhas sonoras, tem, às vezes, três pegadas diferentes. Uma pegada voltada mais pra ambiente, né, dependendo da situação que você tá, a música fica bem ambientada. Outra é voltada pro personagem, que tem jogos que, quando entra o personagem, eles, principalmente jogos de luta, tem esse lance, né, de colocar... Ah, cada personagem tem um tema, né? Tem uma música específica, sim, sim, né? E todos eles têm a do Gaio. Todos eles. E outra, assim, que é um tema, assim, que não consegue... Ela fica mais inclusa, mas ela não é tão explícita, assim, como os outros que eu citei antes, que ela é bem light. É, por exemplo, os jogos de terror, né, se você for ver. Não, os jogos de terror, eu acho que pode colocar até uma quarta categoria, mas esse caso que eu tô citando aqui é o próprio Half-Life, né, o Half-Life mesmo. Ele não tem uma música de ambiente, ele também não tem música de personagem. Mas, e a música, assim, você não consegue lembrar a trilha tão fácil, mas ela tá tão naturalmente colocada no seu lugar, você não repara. Aí, quando tem um momento de ação, a música sobe, quando tem outra situação mais light, ele fica a música mais tranquila. Então é uma perspectiva, né? Zabuzeta, eu diria que ainda tem uma quarta categoria. Ih, que é a categoria em que o jogo interage com a música. Sim. Rayman Legends. Que é o caso do Rayman Legends, que é o caso do Zelda, o Ocarina of Time, pra frente. Que é o caso também do o jogo que interage com a música. É o Zen que falou, um jogo de terror, cara. Ele faz totalmente isso. Não, mas o que eu digo assim, é você fazer a música no jogo. Ah, sim. Só que o tipo o Guitar Hero. Você faz a música no jogo. Só que o jogo não é isso, entendeu? Não é, o jogo não é musical, só que a música ela é importante para o jogo. Cara, até Super Mario RPG tem isso. Sim, sim. Portal 2. Ah, Portal sim, 2, muito você, bom. Uma, fala aí. Eu vou ter que falar, cara, porque Portal 2, eu ficava frustrado, não era, tipo, eu não conseguia acertar o puzzle da fase. Era, tipo, eu quebrar a música da fase, porque se você pula, de acordo com o que você vai fazendo as suas ações, a música vai progredindo, pulou, abriu o portal, fez tal coisa, você andou no corrimão lá, a música vai crescendo assim, tipo, quando você acerta o puzzle ali da fase, você sente, nossa, cara, que jogo fantástico. Aquilo te ergue pra cima, tá ligado? Pois é. No próprio Zelda, você tem que tocar a musiquinha pra acontecer alguma coisa, sabe? Exatamente, as musiquinhas do Ocarina. É, pra continuar essa parte do Portal 2, só pra rapidinho. O Portal 2 ali tem a parte dos géis, né? Tipo, o gel azul, o gel laranjado. Uhum. Conforme você usa, usa cada um deles, existe uma parte da trilha sonora que envolve. E ele, justamente o que o Guilherme falou, você tá, por exemplo, num puzzle que envolve você andar muito rápido no gel laranjado e você erra eles, a música praticamente quebra, né? Porque você tá, você tinha que fazer meio que certinho. Sim, então sim. Vira, entre aspas, um puzzle musical. É o Rayman Legends. Exatamente. Aquela porra daquela Castle Rock, cara, que você fica puto pela música não continuar, não porque você morreu. É, entendeu? Esse jogo merece uma salva de palmas muito foda, né, cara? Porque eles fizeram uma coisa genial com a trilha sonora. Bons tempos que a Ubisoft sabia fazer jogo, né, cara? Não, Far Cry 4 é legal pra caralho. Não, a Ubisoft ainda faz algumas coisas muito maneiras. Infelizmente, não é tudo. O problema da Ubisoft são os jogos anuais, que ela faz, né, agora. Boa, boa. Tirando o Just Dance, que bala. Não, o Just Dance... É que o Just Dance ele é outro nível. Ele tem desde o começo, desde 2000 e caralho que eles fizeram essa porra, eles não mudaram o formato do jogo. Então, funciona. Agora, você pega o Assassin's Creed, não dá, entendeu? Cara, é que assim, Just Dance, a pessoa não tá esperando assim, uau, uma grande inovação, mas ela quer um negócio pra dançar, cara, assim, dessa vez vai ter Nicki Minaj, legal, é isso que a pessoa tá esperando, entendeu? Anaconda, vem. Anaconda, no próximo vai ter Anaconda, é isso. Cara, não pode ter Anaconda, só tem não... que ter Anaconda, velho. Não pode, porque... É. Tipo, vai mudar o rating do jogo, mas tem que ter Anaconda. É, tem que ser 18 mais pra ter Anaconda. Exatamente, vai ficar no GTA lá, vai ser proibido, né? Proibido em 8 países. Só vai ficar batida também, né, cara, porque vai estar tudo censurado a parada. Se eles cortaram o Sex and the Beach da música da Katy Perry, eles vão cortar o quê da Anaconda? Vão cortar tudo a música, né? Falando também da música que vai pro ambiente, a gente pode falar muito bem de BioShock. Boa! Tanto do 1, 2 não existe e Infinity. Boa! Então, tipo, deixa eu ver se eu entendi. BioShock 2 e tipo Tsukihime dos jogos, que tipo, ninguém aceita que existe. Ou não, o filme do Avatar, tipo, não existe. Tipo o filme do Dragon Ball, não existe. Deixa eu só fazer uma ressalva, tipo, a respeito do BioShock 2. Tipo, o BioShock 2, ele, obviamente, o 2 é uma merda, mas existe uma DLC chamada Minerva's Den, que foi feito pelo pessoal da Starbreeze, que fez o Gone Home, por exemplo, que é a DLC. Vale a pena jogar o 2. É a única coisa que eu vale. Sei que vale a pena, beleza? Então é um DLC do 2 e Infinity, que pra mim é o melhor jogo da cara, série. Não, então, BioShock é uma franquia que eu acho que você tem que jogar. Ponto. Ponto. Independente de qualquer coisa, ponto. Joga essa porra logo. Tá barato agora, você compra seu 360, deve estar R$5, você vai comprar. Ah, eu paguei cinquentinha, eu paguei cinquentinha. Que bom, você é rico. Ah, tá bom, mas você comprou... PS3. Mas, por exemplo, o Snake trouxe uma coisa, por exemplo, BioShock, cara. Eu sou um cara que eu já jogo videogame há um tempo razoável, então eu tô meio que preparado pra alguns tipos de susto que o jogo tenta me dar. Tirando os jogos não pra isso, mas assim, cara, tem uma cena no primeiro BioShock que é logo que você pega a shotgun, nossa, apaga a luz. Cara, eu nunca fiquei tão bolado na minha vida de, cara, eu preciso achar uma parede pra encostar minhas costas e tentar sobreviver, cara. E, cara, é a trilha que acabou comigo ali. É a trilha sonora, é nego batendo chave inglesa no chão e... Nossa, exatamente. Cara, só tem um spot que tá em você. Cara, é o caso do Skyrim, cara. Quando você encontra o dragão, a música fica tão épica quando você... Ah, sim, muito você não bom. Vai fugir. Você não, não tem fugir. Como. Não, você vai matar aquela porra aí. Ou morrer tentando, né, cara? É. Eu lembrei agora de um jogo que é a minha frustração pessoal, que é Rule of Rose. Ele tem uma história legal, só que a jogabilidade dele é muito travada, é muito ruim. Só que a trilha dele é, tipo, uma trilha bem própria de jogo de terror, mas ela conduz você e ela vai te colocando num estado de progressivo desconforto, sabe? Não é que ela te assusta, ela vai deixando você mais e mais e mais e mais e mais desconfortável à medida que o tempo passa. Parecendo uma coisa gradual. Até que chega um ponto que, assim, você pensa duas vezes em jogar o jogo com a luz apagada, entendeu? Você pensa assim, né? Eu acho que eu vou acender essa luz. É. Acho que eu vou tomar um suco. Tipo o Piti lá, o playable teaser. Aí quando as criancinhas começam a rir, você fala, quer saber? Eu vou jogar outra coisa. Criança não. Não pode, né? Não criança não, cara. Cara, esse jogo é muito zoado. Voltando a falar do Skyrim, toda vez que toca The Song of the Dragonborn, eu me sinto um soldado do Senhor dos Anéis. Eu me sinto na guerra. Eu me sinto lutando na guerra. É isso que eu acho que é o papel da música no videogame em si. Hoje, né? Hoje em dia. A trilha, ela tem que te convencer. Se você compra a trilha, sim, naquele momento, cara, é a parada, entendeu? Por exemplo, outro jogo que eu acho fantástico, que tem uma trilha que, assim, ela é extremamente competente, apesar de não ser nada, assim, nas alturas, é, por exemplo, o Binding of Isaac, que ele te deixa desconfortável o jogo inteiro, entendeu? Você sai maluco daquele jogo quando você termina ele. Mas um caso à parte da mesma empresa, né, que é o Super Meat Boy, que tem trilha sonora foda, que é do, sim, Dan Baranowski, que é muito, muito maneira. Então, é que, assim, a trilha, como a gente já citou, até sendo um pouco repetitivo, ela, às vezes, ela não precisa ser algo épico, como, por exemplo, o Dragonborn, que você fica cantando aquela merda pra sempre. Ela simplesmente, se ela funcionar naquele momento e te der a imersão necessária, é isso. Cara, pega um ônibus ouvindo Dragonborn pra você ver como até a viagem de ônibus fica mais épica. Eu já fiz isso no carro, é demais. Passa na catraca ouvindo o Gael Temi. Você tem, às vezes, alguns trabalhos de trilha sonora que elas funcionam tão bem dentro do jogo e tão incrivelmente bem fora também. Eu vou falar uma que eu tô escutando recentemente, que é a trilha do Transistor. Não, Transistor é sacanagem, cara. Puta que pariu. Transistor é sensacional. Puta trilha foda. O que você sente pela trilha do Transistor, eu tenho com a trilha do Bastion. É, mas é porque é a mesma galera. Não, é a mesma galera. Só que, assim, uma coisa que eu acho muito legal é que, às vezes, voltando um pouco, vocês falaram que, aparentemente, as coisas não parecem encaixar. A trilha do Bastion parece uma coisa meio western, parece uma coisa. Uhum. Principalmente a música que o como que chama o velhinho que fica contando a história? É que ele canta, que é The Pantheon. Cara, é sensacional. A forma como a voz dele combinou com o jogo, com ele narrando, e aquela música que também parece um pouco narrada, mas é meio cantada. É muito interessante. A trilha do Bastion é muito legal. Se você só ouvir ela e ver todo o mundo fantasioso do jogo, você pensa, pera, isso não vai funcionar. Essa coisa funcionaria pra um jogo de faroeste. Mas não. E ela conduz você e ela convence você e até eu até fiquei muito feliz de ter comprado o Bastion com a trilha sonora, porque foi, sério, foi uma feliz surpresa. Ah, é, esses jogos, realmente, compre, gaste um pouquinho a mais e compre a trilha sonora, que, cara, vale muito a pena. Exatamente. E essa faixa, inclusive, que é cantada por esse cara no Bastion, ela é uma faixa especial, você não escuta ela no jogo. As outras músicas cantadas, você chega a escutar. Uma delas é uma música que faz parte da história mesmo, que é a música da Zia. Música da Zia, você comeu aquele pastelzinho, tá ligado? Puta merda, cara. Sabe quando você pensa assim, ninguém vai fazer essa piada, ninguém vai fazer essa piada, ninguém vai fazer... Não. Não, você tá com os abos e com o Snake. Você acha que não vai ter piada idiota nesse cast, minha filha? É. E o cabeça... Otimizinho. Não, existe um caso muito importante da trilha do Bastion, é que no final, a música da Zia, a música do Zuf, elas misturam no final e elas se encaixam perfeitamente. Nossa, Setting Sail, Coming Home. Cara, é lindo. Parece que ela foi feita pra isso, cara. É muito maneiro. Sim, as duas sozinhas funcionam muito bem, mas quando você coloca as duas juntas, caraca. É tipo o Psycho Social com a do Justin Bieber lá. Mistura as duas, cara, fica perfeito. É tipo Soul Foda e a abertura de Sakura Cardcaptor, não, né? Não, não, não. É, Sakura Cardcaptor Soul Foda Edition. É tipo Space Jam com Naruto, cara. É tipo Space Jam com qualquer coisa. Deixa eu perguntar uma coisa. Existe Space Jam com música do Guile? Caraca, tô pesquisando agora no YouTube. E seguindo na mesma linha, eles falaram aqui do trabalho fantástico que fizeram com o Bastion, que existe um outro trabalho fantástico que a gente já falou, que é do Transistor. Eu vou falar também, acho que provavelmente se vocês escutarem o programa do Game Track do Albus Edith Snake sobre o Transistor, também foi citado, que é a trilha sonora estendida do Transistor, que traz junto com a música a vocalista, não é murmurando a palavra correta, mas cantando junto, fazendo cantarolando com a trilha. E isso, pro contexto do jogo, cara, é de arrepiar. Torna tudo tão mais real, né? Nossa! É igual o Build That Wall, que começa com isso. A música, ela é bonitinha, mas ela é simples. Mas acho que o fato de ter a Zia cantando aquele comecinho, você fica cantando junto, gente, é uma experiência, de verdade. Eu acho que, assim, se tem uma coisa que a Supergiant acerta de verdade, eles fazem trabalhos excelentes, mas a trilha sonora, os caras matam de verdade. Eu tenho que dar uma menção honrosa, a gente falou de BioShock, a gente tem que falar de Circle Broken, com o É, sim. Troy Baker é aquela guria que sempre esqueço o nome. Excelente. Que é o Buckner Witch e a Elizabeth. Sim, é... que é muito maneiro. É um spoiler na tua cara no final do jogo e você não tá nem... você não percebe, cara, de tão sutil que é a coisa. Eu falaria também do próprio Portal que a gente já comentou, que é a questão da música zoar com você descaradamente no final do jogo, a, né? Dos créditos, é... cara, nossa, as duas. Porra, tipo, você se sente um babaca, não, você se sente um babaca e a ideia é essa, né, cara? Isso que é muito foda. Você se sente babaca de novo no 2. É. De novo, cara. E você gosta disso, né? Claro. Tipo, gosta no sentido de... sai a mano, é, jogo. Você se sente um babaca e fala, caralho, eles são fodas, entendeu? Parabéns, parabéns. Pena que não tem 3. É. Nunca. Não sabe mexer com o número 3. Não sabe mexer com o número 3. Então, vamos falar de Square Enix. Eu vou falar o nome do jogo e vocês falam o que vocês acham da trilha sonora. Kingdom Hearts. Ai, meu Deus. Ai, meu coração. Nunca joguei. Não, qualquer coisa que tenha a ver com Final Fantasy, esquece. Me chama daqui 5 minutos, tá? Eu também, pode chamar daqui 5 minutos que eu não jogo nada. Não, mas ninguém joga nada de Final Fantasy aqui. Não, eu também não jogo. Eu também jogo, não jogo, tá, seus porra. Mas a trilha sonora de Final Fantasy é boa. É boa demais. Quando a gente fala de trilha de Final Fantasy, é bom a gente mencionar, dar nome aos bois e mencionar, ô, cara, Nobu fucking Uematsu. Sim, sim. Esse cara manja. Esse cara só... cara manja. Esse é um cara que... Eu que joguei o Teatro Ritmo Final Fantasy. Teatro Ritmo é um jogão também, pra quem gosta de jogo de ritmo. Esse cara sabe o que ele tá fazendo. Sério. Eu acho que, assim, o que ele conseguiu fazer... Eu vou aqui, sim, ser fangirl mesmo, porque eu amo essa porra. E, enfim, problema de vocês, vocês gostam. Corta tudo, Seiji! Corta tudo! Corta tudo! Cara, corta tudo! Mas o que o Uematsu faz, e que eu acho que é muito válido, é que ele cria peças... Ele é um gênio só. O cara é gênio. Ele criou peças que eu acho que as pessoas que são marcantes a um nível fora do comum. Todo mundo conhece a porra da música do Sephiroth. Gostando ou não do Final Fantasy VII, gostando ou não do Sephiroth, todo mundo conhece essa música. Eu não sei se foi ele que fez, mas eu preciso falar de Windscene. Windscene foi o Yasunori Mitsuda, que é outro cara foda pra caralho também. Sim, que é uma música pra chorar toda vez que você escuta. É, eu já falei isso, inclusive, já que a gente falou de Square Enix, já vou jogar um jabá aqui. Nós temos uma playlist de Square Enix. Sim. Nós temos uma playlist. Escutem a porra da playlist, porque a gente falou de várias músicas. Você falou de Windscene? Cara, eu, igual falei nessa playlist, às vezes eu fico parada no mapa de 600 AD e fico escutando a música, cara, porque ela é muito bonita, ela é muito viagem. Nossa, eu amo aquela música. Amo, amo, amo. Voltando, aqui, o que a gente tá falando aqui, na verdade, é independente do seu gosto pros jogos. Como a gente falou aqui, 4 de 5 integrantes cagam pra Final Fantasy aqui, literalmente. Tirando o Tati, que é o único que pra mim acho que vale a pena, o resto pra mim foda. Mas a trilha sonora é boa. E o Teatro Ritmo, não, o Teatro Ritmo também é legal. A